Aí, DJ, toca um negócio aí. Vai começar. Agora eu quero ver. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Avisa que o pop tá na área. Avisa que o pop tá na área. Que o show do Águia vai começar. Um de Gisele, Swiss, Juninho, Pop. Se prepare que o show do Águia vai começar. Um de David, Swiss, DJ, Nandinho.